Pasta 26. Faixa 1. Encontro 24. Assídias. As assídias parecem, a princípio, recrutas improváveis para a nossa peregrinação centrada nos humanos. Os peregrinos que até aqui encontramos não eram tão drasticamente diferentes dos que já vinham na jornada. Até o anfióxo pode ser considerado um peixe despojado. Faltam-lhe características importantes, é verdade. Mas ainda é possível esboçar facilmente um caminho ao longo do qual alguma coisa meio parecida com o anfióxo poderia evoluir para um peixe. Já a axídia é outra coisa. Ela não nada como um peixe, não nada como coisa alguma. Ela não nada e pronto. Não se sabe por que, afinal, ela merece o ilustre nome de cordado. Uma axídia típica é um saco cheio de água no mar acrescido de uma entranha e órgãos reprodutivos ancorados em uma rocha. O saco tem dois sifões nas extremidades, um inalante e outro exalante. Dia e noite a água entra por um sifão e sai pelo outro. Pelo caminho, atravessa a faringe, um cesto filtrante que extrai de água as partículas de alimento. Algumas ascídias aglomeram-se em colônias, mas cada membro faz essencialmente a mesma coisa. Nenhuma ascídia lembra sequer de longe um peixe ou qualquer vertebrado e tampouco um anfióxo. Ou melhor, nenhuma ascídia adulta. Por menos parecida que seja uma ascídia adulta com um cordado, sua larva lembra um girino. Lembra também a larva da lampreia, o amocete do verso de Gerstang. Com muitas larvas de animais sedentários das profundezas do oceano que filtram a água de seu alimento, a larva girino da ascídia nada no plâncton. Impele o corpo como um peixe usando uma cauda pós-anal que ondula lateralmente. Possui notocorda e um tubo nervoso dorsal. A larva, mas não a ascídia adulta, tem a aparência de um cordado, pelo menos rudimentar. Quando está pronta para se metamorfosear em adulta, a larva adere primeiro pela cabeça a uma rocha, ou a qualquer coisa que virá a ser sua morada quando adulta. Perde a cauda, a notocorda e boa parte de seu sistema nervoso e ali se aloja para o resto da vida. Ela até é chamada de larva girino e Darwin sabia muito bem a importância disso. Ele deu às ascídias a seguinte introdução nada promissora, chamando-as pelo nome científico ascidians. Elas não parecem animais e consistem em um saco coriáceo simples e resistente com dois pequenos orifícios de bordas salientes. Classificam-se entre os Molluscoidea de Huxley, uma divisão inferior do grande reino da molusca, mas recentemente alguns naturalistas inseriram-na entre os vermes. As larvas lembram um pouco os girinos na forma e têm a capacidade de nadar livremente. Devo dizer que nem os Molluscoidea nem os vermes são hoje reconhecidos e que as ascídias não são mais classificadas próximo aos moluscos ou aos vermes. Darwin prossegue declarando-se satisfeito por descobrir uma larva como essa nas Ilhas Falkland em 1833 e continua. M. Kowalewski observou recentemente que as larvas das axídeas são parentes dos vertebrata no modo como se desenvolvem, na posição relativa do sistema nervoso e na posse de uma estrutura bem semelhante à da corda dorsalis dos animais vertebrados. Justifica-se, pois, acreditarmos que em um período extremamente remoto existiu um grupo de animais, lembrando em muitos aspectos as larvas das nossas atuais axídeas, que divergiu em dois grandes ramos. Um que regrediu no desenvolvimento e produziu a presente classe das axídeas, e o outro que ascendeu ao ápice a coroa do reino animal, dando origem aos vertebrata. Mas agora temos uma divisão de opinião entre os especialistas. Há duas teorias sobre o que ocorreu, a defendida por Darwin e outra posterior, que o conto do axolotl já atribuiu a Walter Gernstein. O leitor há de se lembrar da mensagem do axolotl sobre a neotenia. Em certos casos, o estado juvenil em um ciclo de vida pode adquirir os órgãos sexuais e reproduzir-se. A criatura torna-se sexualmente madura enquanto permanece imatura em outros aspectos. Já aplicamos antes a mensagem do axolotl aos cães pequineses, aos avestruzes e a nós mesmos. Nós, humanos, aos olhos de alguns cientistas, parecemos grandes primatas juvenis que aceleram seu desenvolvimento reprodutivo e cortaram fora a fase adulta do ciclo de vida. Gerstang aplicou a mesma teoria às axídeas nessa conjuntura muito posterior da nossa história. A fase adulta do nosso ancestral remoto, ele aventou, foi uma Ascidia sedentária que adquiriu pela evolução a larva girino como uma adaptação para poder dispersar-se do mesmo modo que uma semente de dente de leão possui um pequeno paraquedas a fim de levar a geração seguinte para bem longe do lugar onde vive o genitor. Nós, vertebrados, supor Garstin, descendemos de larvas de Ascidias, larvas que nunca amadureceram, ou melhor, larvas cujos órgãos reprodutivos amadureceram sem que elas se transformassem jamais em Ascidias adultas. Um segundo Aldous Huxley poderia projetar a longevidade humana fictícia até o ponto em que algum super Matusalém se fixasse finalmente de cabeça em algum lugar e se metamorfoseasse numa gigantesca Ascidia sempre grudada no sofá diante da televisão. O enredo ganharia um tempero satírico extra com o popular mito de que uma larva de Ascidia, quando troca a atividade pelágica pela vida sedentária de adulto, come o próprio cérebro. Alguém já deve ter expressado pitorescamente o fato mais rotineiro de que, como uma lagarta em seu casulo, a larva da Ascidia, ao metamorfosear-se, desintegra seus tecidos larvais, recicla-os e os transforma no corpo adulto. Isso inclui desintegrar o gânglio da cabeça, útil enquanto a criatura nadava livremente no plâncton. Rotineiro ou não, uma metáfora literária tão promissora quanto essa nunca passaria desapercebida. Um nome tão fecundado não deixaria de ser difundido. Mais de uma vez vi referências à Ascidia larval, que, chegada a hora, se fixa na vida sedentária e come seu cérebro como um professor universitário depois de ser efetivado no corpo docente. Existe um grupo de animais modernos no subfilo das Ascidias chamado Larvaceae, que são reprodutivamente adultos, mas lembram as larvas das Ascidias. Garstin sofregamente apontou-os como uma reprise mais recente de seu imemorial roteiro evolutivo. Para ele, os larváceos tiveram ancestrais que eram Ascidias sedentárias fixados no fundo do mar e passavam por uma fase larval planctônica. Adquiriram pela evolução a capacidade de reproduzir-se no estágio larval e então eliminaram o estágio adulto do final do seu ciclo de vida. Tudo isso poderia ter ocorrido bem recentemente, dando-nos um fascinante vislumbre do que talvez tenha acontecido com nossos ancestrais há 500 milhões de anos. A teoria de Garstin, sem dúvida, é atraente e por muitos anos esteve muito em voga, sobretudo em Oxford, sob a influência do persuasivo genro de Garstin, Alistair Hard. Mas, infelizmente, os atuais dados do DNA fizeram a balança pender para um lado da teoria original de Darwin. Se fossem uma reprise recente de um remoto cenário suposto por Garstin, os larváceos teriam parentesco mais próximo com algumas Ascidias modernas do que com outras. É uma pena, mas isso não ocorre. A mais antiga divisão em todo o filo é aquela entre os larváceos e todo o resto do filo. Isso não prova conclusivamente que Garstin estava errado, mas, como me explicou o atual ocupante da cátedra de Alistair Hard, Peter Holland, enfraquece o argumento de Garstin, e de um modo que nem ele nem Hard poderiam ter previsto. A estimativa que adotei para a data do Concestral 24 é 565 milhões de anos atrás, o que faria dele nosso 275-milionésimo avô, mas essas estimativas agora estão ficando cada vez mais forçadas. Esse Concestral pode muito bem ter sido mais ou menos parecido com uma larva de Ascidia. No entanto, contradizendo Garstin, agora parece provável que a Ascidia adulta tenha evoluído depois, como aventou Darwin. Ele supôs tacitamente que o adulto dessa espécie remota foi parecido com um girino. Um ramo dos seus descendentes manteve a forma de girino e evoluiu, tornando-se peixe. O outro ramo foi efetivado no emprego, acomodou-se no fundo do mar e tornou-se sedentário, alimentando-se pela filtragem da água e conservando sua forma adulta anterior apenas no estágio larval.